novo líder, nasceu um novo líder. Um novo líder, nasceu um novo líder. Um novo líder, nasceu um novo líder. Audaz, sou mais um jogador, tô em um outro nível. Minha mente é minha peça, minha gente, minha reza. Alma na frente, coração quente, visão completa. Sou filho do dono, só Deus me guia. Viva seu sonho, viva seu sonho, minha menina. Eu te proponho o que é de bom, aquela melhor onda. Hoje eu quero te ver, então me diz onde você tá. FR, santo, forte, quem é? Sente, santo, forte. Um novo líder, nasceu um novo líder. Um novo líder, nasceu um novo líder. Um novo líder, nasceu um novo líder. Audaz, sou mais um jogador, tô em um outro nível. Caneta de um safado do governo mata mais que um fuzil. Podem filmar, televisionar, mas isso não muda nada no Rio. Parem, parem, parem, parem, parem de ser hipócritas. O verdadeiro inimigo usa terno e gravata e sempre mentiu. Nós somos o que somos, o fumo desestressa. Sem pressa, sem plano, sem dono, tamo pronto pra essa guerra. Do TTK a Penha, minha banca tem a senha. Pode até me ignorar, desdenha, que a navalha desenha. Opinião canto, ela grita alto, me abraça forte. Tenta, Deus me ame, eu sou um homem de sorte. Sem medo da morte, mas não se desespera. Joga o cabelo pela janela, vamos acelerar. Audaz, voa, nada me falta. Audaz, voa, nada me falta. Novo líder, nasceu um novo líder. Um novo líder, nasceu um novo líder. Novo líder, nasceu um novo líder. Audaz, sou mais um jogador, tô em outro nível. Tô lançado por eles, querendo por elas. Voando alto daqui, vacilão, me erra. Tô ligado neles, isso aqui não é novela. Respeitado no asfalto, amado na favela. Ui. Perde quem cobiça, alheio. Chuvas, chuvas de glória. Nós não é foda porque tem. Nós tem porque nós é foda. Chapa quente, santo forte. Chapa quente, santo forte. Chapa quente, santo forte. Chapa quente, santo forte, chapa quente, santo forte, chapa quente, santo forte, chapa quente, santo forte, chapa quente, santo forte, chapa quente, santo forte, chapa quente, santo forte, chapa quente, santo forte, chapa.